sofrência. Alô, meu parceiro Dina, meu parceiro vereador, valeu, tecladista. Alô, meu parceiro Lobão, tamo junto. Mas toda noite que eu ligo pra você, não me atende, eu acabo bebendo. Vem na mente, eu tô levando Gaia. Mando mensagem, não quer me responder. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Desse jeito cê me acaba. Bate o nervoso pra acender o cigarro. Grita, chora e sai correndo. Como eu não posso, vou me controlando. Enquanto isso estou no bar bebendo. Me deu vontade de acender o cigarro. Como eu não fumo, vou tomando uísque. Na intenção dele vou me embriagando. Mais feliz. Ô, musicão, meu parceiro Jurandir, esse é sucesso, hein? Mas toda noite que eu ligo pra você, não me atende, eu acabo bebendo. Não quer me responder. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Desse jeito cê me acaba. Bate o nervoso pra acender o cigarro. Grita, chora e sai correndo. Como eu não fumo, vou me controlando. Enquanto isso estou no bar bebendo. Me deu vontade de acender o cigarro. Sofrência, vem. Mano, meu parceiro é topado. Alô, mano, tamo junto. O melhor estudo, fluxo.